mãos à paz do Senhor. Hoje eu vou gravar um vídeo cantando e eu meti na letra da canção, no livro de Marcos, seu capítulo 16, a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou e ele não estava mais no túmulo. A Bíblia nos diz que ele ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. Amém. Está.